andrecedesmoral.com.br. Tipo TR7. É, pedir pra ferrar lá. Tô tipo CR7, jogador artista. Vem pra cima, os parceiros tá na pista. Tô tipo CR7, jogador artista. Vem pra cima, o atleta tá na pista. Chego no baile, ela chacoalha o rabo. Só golaço de quatro. Só golaço, golaço. Só golaço, só golaço de quatro. Só golaço de quatro. Só golaço, golaço. Só golaço, só golaço de quatro. Só golaço, golaço. Na pouca bala, maluco, fala pra ela. Só golaço, só golaço. Só golaço, só golaço de quatro. Só golaço, golaço. Só golaço, só golaço de quatro. Só golaço, golaço. Só golaço, só golaço de quatro. Só golaço, golaço. Quero groove, quero. Chama. Tô tipo CR7, jogador artista. Vem pra cima, os atletas tá na pista. Tô tipo CR7, jogador artista. Vem pra cima, o capita tá na pista. Chegou no vale, ela chacoalha o rabo. Só golaço de quatro. Só golaço, golaço. Só golaço, só golaço de quatro. Só golaço, golaço. Só golaço, golaço, golaço de quatro. Só golaço, só golaço de quatro. Só golaço, golaço. Na pouca bala, malucão, fala pra ela. A galera tá em gomadeira. Estourou e não tem jeito. Só golaço, só golaço, só golaço. André Cedês, o moral de Bicoara. Só golaço de quatro. Só golaço, golaço. Gutu, gutu, tchau, tchau.